devolva este lugar. Quero mergulhar nessa unção. Vem me transbordar, vem me inundar. Quero conhecer melhor teu coração. Presença de Deus, glória e majestade. Quero derramar no teu altar o meu coração, minha devoção. Eu sei que nasci pra te adorar. Shekinah que quebra todo jugo do diabo e cura, purifica, muda a história e transforma. Quem te ama, te adora, glorifica, te espera. Deus supremo, tu estás neste lugar.